produtor que vai tirar seu produto para botar para vender e para as pessoas se locomoverem. A Bahia é muito grande, são mais de 20 mil quilômetros de estrada asfaltada ao todo e nós esperamos chegar até o final do meu governo em 2014, tendo realizado da ordem de 9 mil quilômetros de estrada. Já temos 6.300 realizados, 6.330, 509, 1.200 projetos. E como agora a gente está recebendo um dinheiro próprio para investimento, nós vamos realmente, o Derva nunca trabalhou tanto como tem trabalhado nesses nossos 6 anos. E esses 2 anos que faltam, eu espero, como eu já disse, que terá pelo menos mais 3 mil quilômetros de estrada. E com isso, a gente melhora a economia, melhora a trafegabilidade, melhora a condição de vida das pessoas. E eu sei da alegria do povo aqui de poder chegar mais rápido em Itabuna, que é a cidade sede da região, sem perder muito tempo e às vezes, muitas vezes, com a buraqueira, com os assaltos ou eventualmente com os acidentes. Ibicaí tem um grande apreço por Vossa Excelência e Vossa Excelência tem correspondido justamente. O prefeito Neide Santana, junto com Vossa Excelência, tem requisitado a grande obra importante na BR-415, que é a iluminação que liga o bairro dos Caxias até o bairro as margens da BR-415. Gostaria de saber qual a sensação do governo do estado em realizar esse sonho de grande tráfego aqui, o pessoal faz desculpa à noite, para o governo do estado. Então, essa é uma parte que a gente tem feito também quando a gente faz as estradas. Muitas vezes o trecho que ela corta dentro da cidade, alguns bairros, a gente faz o projeto, realiza a iluminação. No caso aqui de Bicaraí, esse projeto já está em andamento. Seguramente a gente vai realizar para a alegria do povo aqui de Caraí. Governador, a sua presença hoje aqui é um reconhecimento de gratidão pelo posicionamento de Lenildo durante as últimas greves, a maneira como ele se comportou e apoiou o senhor? Não, a minha amizade com o Lenildo é óbvio que nisso me agrada, isso que você citou, mas para mim o que é importante é que a gente faça um trabalho que melhore a vida das pessoas. Lenildo se demonstrou um grande prefeito, a população de Bicaraí achou isso, está aí ele reeleito, e eu visito a Bahia inteira, com os amigos, às vezes com prefeitos que nem são tão amigos. No caso de Lenildo, a alegria é dobrada, exatamente por ele ser um parceiro de caminhada. O senhor vai para a China dia 14? O senhor vai decidir o seu secretariado? Gramacho vai ficar no governo? Luiz, fica aí. E aí, rapaz? Beleza? Tá bom. Dá licença. É o governo da Bahia passando e trabalhando muito mais. Será que mais precisa? Vice-prefeito, gente. Vamos lá. Vamos lá.